diretamente da Vila Mazab. Hoje depois do fim, vi que não nasci assim. O mundo me mudou. E o que me incomodou foi eu não perceber antes. Antes meu monstro pessoal não foi perseverante. Tornei-me esse antro de caos, mesmo crime de ontem. Eu disse rap dos novos bandidos, pra que o menor me vejam como espelho. Esse é o resgate de um povo banido. Em pé ou caído no chão, mas pra ver meu não me ajoelho. Eu sigo fio, fio, fio. Como ferro na nuca, eu vim lá da terra do nunca. Eu vou tá aqui pra sempre, sempre. Mesmo que tu não lembre, mesmo que tu não ligue, subúrbio vibra, ferve, ainda vivo segue frio. Onde maldade se absorve por osmose, serve outra dose, neurose é teste. Zona Norte é faroeste, eu tô no palco sem colete, disposto a morrer da leste. Frio, frio, meu sangue frio, ofuscou o brilho do teu olhar. Nega, será que esse refrão ainda vai te encantar? Já que esse frio, meu sangue frio, ofuscou o brilho do teu olhar. Será que esse refrão ainda vai te encantar? Se pra você nós tamo errado, eu vou desconfiar. Se pá, quando o couro comer, vai se trancar, fiá, né? Não desperdice sua energia, nem a minha. Porque se eu disse, me disse, eu corto sem cerol na linha. Correndo contra o tempo, eu me sinto leve. Tô vivendo, mantendo a postura. Tua vida é louca, minha vida é breve. Tô subindo sem medo de altura. É festa no morro, ZN é o estouro. Quem vai tacar fogo, focos de artifícios ilumina o céu. Vale a pena o sacrifício, quer tá aqui no meu lugar. Quem vai me responder? É fácil vi querer lucrar. É mole. Sem nada pra perder. Meninos por aqui só tão caçando assunto. Favela é favela e você tem que saber qual é. Se mete não, que isso daí é briga de adulto. Que nesses casos é quase sempre dinheiro e mulher. Eu tenho fé, mas não posso deixar pra depois. Tô revoltado desde que a linda se foi. Esvaziei meu coração, sem emoção. E agora tudo que eu vivo é uma canção. A vida vai dizer as próximas quais são. Já nem sei quantos CDs cabem nessa solidão. Tava sem visão. É não? Não é nada não. Agora enxergo o fim de tudo que me cerca no barulho de um oitão. Frio, meu sangue frio, ofuscou o brilho do teu olhar. Nega, será que esse refrão ainda vai te encantar? Frio, meu sangue frio, ofuscou o brilho do teu olhar. Nega, será que esse refrão ainda vai te encantar? Marque não abre nós nada, sou o porquê do que eles tremem. Pergunte a quem os meus temem, juro por Deus que não ouvirá nada. Marque não abre nós nada, sou o porquê do que eles tremem. Pergunte a quem os meus temem, juro por Deus que não ouvirá nada. Cortando laços do presente como laços do presente. A vida é só surpresas, fé pro descrente. Pra duvidar certeza, tanto faz o que sente. Se não se põe na mesa, falta menor com dá passagem. Sobra menor que tem passagem. E o que eu já vi só de passagem. Quem dera fosse miragem, quem dera fosse miragem. A minha volta, revolta, guardando o tempo que não vem, lamentando que não volta. Mesmo enredo, pais se escondem, pais somem, os irmãos vão cedo. Meu olho reflete seu medo, sou sua pergunta sem resposta. Zebra da sua aposta, e quando pensar em top 3, nosso nome é resposta.